Isso aqui eu dedico a um feijão. Caiu com feijão, bola. Assim, ele é arriado. Tá doido, olha a galera, tá tirando. Vou cantar. Nhinho, ei, vocês vêm aqui pra chorar ou pra zoar? Zoar! Então vamos zoar, porra!